Você tá me tirando o sonho. Tá confundindo o meu sentimento. Eu tô entrando nesse jogo. Tô querendo até largar meu casamento. Meu Deus, não sei o que fazer. Já pedi até conselho aos meus amigos, mas ninguém sabe o que dizer. Mas eu já decidi, larguei tudo pra ficar contigo. Quem me traz tanta felicidade? Meu xodó, minha cara, metade. E um sonho tão lindo de amor. Vou viver com você. Eu vou me declarar com a voz do coração. Olhar você nos olhos, segurando a sua mão. Ajoelhar e dizer: com um anel feito das estrelas que roubei do céu. Ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Vou me deparar com a voz do coração. Olhar você nos olhos, segurando a sua mão. Ajoelhar e dizer o quê? Depois te dar uma caixinha com um anel. Yeah.